chegou a Mini Saveiro Cross. Aumenta o volume, Fernando William e Enzo. Bota na pressão. Ei, concorrência, arreda que o gordinho chegou. O quê? Você vai ter a audácia de encarar nós com essa cachopa de marimbondo? Mini Saveiro Cross, projetada pela empresa Erlandson Projeto. Saveiro Cross, projetada pela empresa Erlandson Projeto. Gordinho da equipe Evolution. Going to the party, have a real good time. Todos os mixagens, DJ Fabinho do Máximo. Mais um everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Aumenta o volume, Fernando William e Enzo. Bota na pressão. Concorrência, arreda que o gordinho chegou. É o novo hit do verão, pra geral curte. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Nem tenta apagar de santinha, o clima tá bom. Para por quê, Che? Solta o som aí, bro. Aquele pontinho lá. Isso. Equipe Evolution, bota pra cima. E o bicho também. Vem aí a carreta Cross Pancadão.

bora curtir o nosso som. E já tá cheio de gatinha, bora curtindo o nosso clima. E já tá cheio de gatinha, bora curtindo o nosso clima. Equipe Evo no chão, salve, toca. Se liga e acopla. Todo mundo na mesma batida. Arrepia, arrepia. Equipe Evo no chão, salve, toca. Se liga e acopla. Todo mundo na mesma batida. Arrepia, arrepia, arrepia. Primeira dama, doutora Michele Bastos. Dali minha equipe Evolution. É só na qualidade, se liga no pancadão do grave. É só na qualidade, se liga no pancadão do grave. DJ Betinho Isabelle. Equipe Evolution, salve, toca. Se liga e acopla. Todo mundo na mesma batida. Arrepia, arrepia, arrepia. Evolution, salve, toca. Se liga e acopla. Todo mundo na mesma batida. Arrepia, arrepia, arrepia. Já tá formada e tem cerveja, e tem cachaça, e tem uísque, e tem chandon. Bora curtir o nosso som. E já tá cheio de gatinha, bora curtindo o nosso clima. E já tá cheio de gatinha, bora curtindo o nosso clima. Veio Cross, projetada pela empresa Erlandson Projeto. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê e hoje a noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que quer, paga você. Gordinho da equipe Evolution. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é uma dela. Fui, partiu, aonde é uma dela. Fui, partiu, aonde é uma dela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é uma dela. Fui, partiu, aonde é uma dela. Fui, partiu, aonde é uma dela. É DJ Belly, é DJ Lohan, os DJs referência em produção de Tecnofunk.

Eu gosto de suspense. Pra começar, Mini Saveiro Cross, projetada pela empresa Erlandson Projeto. Sonic, aqui, o bagulho é doido. Chegou a Mini Saveiro Cross. Evolution, arreda, chegou a Mini Saveiro Cross. Projetada pela empresa Erlandson Projeto. Pararam pra reparar, estão ouvindo esse som. O som que se acumular merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar.